deixo só. Aleluia. Sabe que quando luta você é vencedor. Sabe que o mal às vezes tenta você, mas o meu Deus te livra. Oh. Mas eu, como teu Deus, te livro do perigo. Adore, bem bonito pra Jesus hoje aqui. Filho, sabe que pra mim você é especial. Conheço bem a tua luta, mas isso é normal. Estou te provando pra te aprovar depois. Por ti, meu filho, eu faço o que for. Filho, quantas vezes você é triste e lamentou? Até em desistir você pensou. Mas Deus te diz assim, ó. Mas te digo, não faça isso. Filho, no mundo muitos isso tem que passar. Mas em breve estarei voltando a minha igreja a buscar. É dia lindo. E aquele que venceu comigo irá morar. Então, vamos vencer a batalha, irmão. Unidos e juntos andar na unção. Você é um passo precioso pra Deus. E Ele um vencedor. É somente confiar e acreditar, pois a vitória é tua. Eita, glória a Deus, a vitória é do povo dele. Em breve estarei voltando a minha igreja a buscar. Eita glória. E aquele que venceu comigo irá morar. Vamos vencer a batalha, irmão. Unidos e juntos andar na unção. Porque você é um vaso precioso. A vitória é tua. Levante a mão pra receber a vitória. Segura, segura. Eu quero profetizar agora na tua vida. Segura a vitória aí. A vitória é tua.